energia. Não vem falar que Babilônia isso é moda. Derrube ela e fuja se você se incomoda. Ora, se você quer bola, não se finja de bom moço. Atole nessa poça aí no fundo do poço. Ouça, que se vê, tá mais seco que a Débora. Não tira os mano da quebra, senão ele te quebra. Que legal! Tá legal, mas seu rap é chato. Ele deve tá queixado pra ficar enchendo o saco. O dizem que mora na vila e mora na favela. Cola certa na costa, só bota no desfile. Seu rap não vira, nem seus parceiros curtem. Seu amigo só na merda do Orkut, preto, brut. Vai pra shit que pariu. Esse bagulho no seu, nunca existiu. Essas letras que cê fala dessa vagabunda. Chama impressionante, mas cê nunca tá com nenhuma. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não vai na sua mente. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não vai nessa média. Nasci com a tama aqui, ó. Cheguei. Nasci com a tama aqui, ó. Fala que eu também rimei pra agradar as pate. Hoje pra muitas delas são minhas vaias e tomate. E nem que a vaca tussa, senão melhor de Londrina. Acaso ela tussa, pistaca, trip suína. Tá feio na foto, toda fora de foco. Faltou por a ditadura que tá preto do copo. Pode ter beat louco e mina na plateia. Mas não vejo seu flow acompanhado de ideia. Cê disse que eu não ia ganhar nada com rap. Que eu não era pra ele e ele não era pro meu. Fala que eu sou mala, isso é viagem. Não sou que nem vocês, só roupa na bagagem. Pra fazer rap chorei, eu sei que você lembra. Mas ser uma merda, mas da merda somente se alimenta. A diferença é que somos favela, caralho. Nem precisa falar muito, escrevo necessário. Meu céu é sujo, é, mas só pede pro seu pé. Suas palhaçadas já me mostraram bem o que você quer. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não faz nossa mente. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não faz nossa mente. DJ Samu. DJ Samu. Chega um dia, dia. Emana burro, DJ Samu. Squat tu, o café chato estu. Emana burro, DJ Samu. Squat tu, o café chato estu. Emana burro, DJ Samu. Squat tu, o café chato estu. Emana burro, DJ Samu. Squat tu, o café chato estu. Chega um dia, dia. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não faz nessa média. Eu sou da sul, fit, corre, risco, presente. Eu sou na sul, onde a paz tá ausente. Agora o burro já não assusta a gente. Pena mano, mas seu rap não faz nessa média.